direito no horário. Predestinação. Não existe a predestinação para o mal. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época, a fim de se firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Patrícia. Amado mestre, estamos aqui mais um dia reunidos para uma mudança, para nossa mudança moral, para mais um entendimento, para mais uma oportunidade. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, tentando nos melhorar a cada dia que passa, entender melhor as atitudes do outro e compreender o que se passa dentro do coração dele. Estamos agradecidos, Jesus, Mestre amado, por estarmos aqui. Agradecemos aos nossos amigos que retornaram e os nossos amigos que vêm, a todos os nossos estudos, para poder se melhorar, para aprender, que eles possam, Senhor, enxergar, abrir os seus corações e compreender tudo aquilo que for falado neste local. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 17, do Evangelho. Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Ali tem 11. Consistirá a maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Que assim seja. Sim, sim, sim. Muito boa tarde, nossos amigos do mundo material. Nossos amigos do mundo espiritual também, mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é o estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, e continuando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 12, versículo 38, que tem como título O Sinal de Jonas. Essa passagem também está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26, 29 a 32, e em Marcos, capítulo 8, versículo 12. Eu vou começar aqui, o 12:38, e a Patrícia depois dá sequência. 12:38. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. 12:39. Ele, porém, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 12:40. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. 12:41. Os varões ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a proclamação de Jonas, e eis aqui alguém maior do que Jonas. Levantarão. Erguer-se, levantar-se. expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e a ressurreição, utilizavam as expressões deitar-se morto e levantar-se ressurreição. 2. Arrependeram. Mudar de mente, de opinião, de sentimentos e de vida. 12:42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. 12:43. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. 12:44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontrar desocupada, varrida e adornada. Desocupada, ociosa, desocupada, vazia, varrida. Varrida, limpa como uma vassoura. Adornada, adornada, decorada, embelezada, em ordem organizada. 12:45. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Da sequência, mais um texto. A família verdadeira de Jesus. Também encontrado em Marcos 3:31-35 e Lucas 8:19-21. 12:46. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Enquanto, literalmente falando, ele ainda às turbas. 12:47. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus filhos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. 12:48. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 12:49. Estendendo a sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. 12:50. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vamos voltar então ao primeiro texto, que é bem maior, né, do que esse aqui. Apesar que esse aqui é bem... bem... O sinal de Jonas. Essa passagem aqui, como foi da semana que a gente... debateu da semana passada, Jesus e Beelzebú, eu achei uma passagem assim bastante forte também, para a gente estar abordando aqui, refletindo sobre ela. Mas acho que é interessante a gente fazer algumas observações, porque eu estava dando uma lida nesse texto antes, e Jonas, a gente sabe que foi um profeta, né? Existe um livro dele no Antigo Testamento, que fala sobre a sua vida, pregação, essas coisas. E ele ficou conhecido, como está escrito aqui, lá no 12:40, esteve no ventre do grande peixe. Eu tenho até um amigo meu lá da padaria, sempre que eu entro, o nome dele é Jonas, e eu sempre que eu entro na padaria, Jonas, o homem foi engolido pela baleia. Ele falou: não é baleia, é grande peixe. E, cara, naquela época não tinha isso, eu nem sabia o que era baleia, grande peixe. Para mim só pode ter sido por uma baleia, mas se está no evangelho que é grande peixe, tudo bem. Mas eu brinco sempre com ele. Ontem à noite estava brincando com ele sobre isso. E o que acontece? Essa história do Jonas, não sei se todo mundo conhece a história dele, é uma história assim, muito legal, muito bacana. Porque para ele ter sido engolido pela baleia, não foi por acaso. Então o que aconteceu? Ele era um profeta que recebe uma missão de Deus para poder fazer uma pregação em Nínive, que era essa cidade. Que eles comentam aqui, eles não falam o nome da cidade, mas eles falam ninivitas. Isso. Então era Nínive. Essa cidade, eu estive observando, dei uma pesquisada, era uma cidade da Síria e ela ficava às margens do rio Tigres. E essa cidade, o que acontece? Era uma cidade muito grande e importante na época, e que Jonas deveria fazer uma pregação nela, porque ela estava se perdendo em toda a corrupção que havia naquele momento, naquela situação lá. Só que ele recebe a missão, e em vez de partir para Nínive, ele não vai para Nínive, ele vai para outro lugar. E aí ele toma um barco. Na embarcação, o que é que ele resolve? Ele que era um judeu, e ele estava fugindo, né, da sua missão, ele vai como clandestino. Então, ele vai para o porão do navio e fica lá dormindo. E aí, o que que ocorre? No meio da viagem, ele estava indo para outra cidade, há uma grande tempestade no mar. E as pessoas começam a ficar apavoradas, porque nunca tinham visto o mar com tanta tamanha fúria, e o capitão começa a pedir para aquelas pessoas que ali se encontravam para rezar para os seus deuses, para poder pedir clemência para que eles não fossem, não perecessem naquele momento. E aí o capitão descobre Jonas, que estava dormindo lá, e ele pergunta para Jonas: quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua profissão? De onde você veio? E aí ele explica que ele é judeu e tal, e fala para onde ele estava querendo ir, e aí explica para ele que na realidade ele tinha uma ideia do que poderia ser aquilo, porque ele tinha uma missão e ele não estava cumprindo a missão, ele estava indo para outro lugar. E aí todos, o navio inteiro, acha que ele deve ser jogado ao mar para poder acalmar a tempestade, a fúria da natureza. E isso acontece, ele é jogado, lançado ao mar. E aí vem esse grande peixe, come ele, né? Engole ele, né? No caso, não comeu. E aí ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe, que para mim era uma baleia, só pode ser uma baleia. E aí, o que que acontece? Dentro do grande peixe, há um momento da grande reflexão de Jonas. Ele começa a refletir o que ele tinha feito, e ele começa a fazer uma prece, né, para Deus, para que aquilo tudo pudesse ser resolvido. E aí a baleia vai na direção da cidade que ele tinha que ir, que era Nínive, e joga ele na cidade. E aí ele faz a pregação, e o melhor, ele faz tão bem que a cidade, apesar de estar passando por aquele momento tão difícil, de corrupção, de grande luxúria e tal, nada... A gente está precisando de um jeito. Nada comparado ao que a gente passa por alguns lugares, né? Nossa! E aí as pessoas, de fato, elas o ouvem e elas mudam de conduta. E aí, segundo nos relatam os escritos, a cidade é poupada porque ela seria destruída como Sodoma e Gomorra. As pessoas mudam, modificam seus hábitos e ela, de fato, é uma cidade que não é destruída, Nínive. E aí, quando a gente está lendo essa passagem aqui, que ele cita Nínive, cita Jonas, cita Salomão, por isso que eu acho que ela é um pouco mais aprofundada, essa passagem, né? Por quê? Fala sobre o quê? Alguns saduceus e fariseus vêm à procura de Jesus aqui. E aí pedem a ele um sinal de Jonas. O sinal de Jonas era esse. Eles estavam pedindo clemência para eles, no caso. Por isso que eles estão dizendo, o sinal de Jonas. Era que ele mandasse um enviado, né, tão puro quanto Jonas, para poder relevar o que eles estavam fazendo. E aí a resposta de Jesus é uma resposta firme, muito forte, né? Quando ele diz assim, ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. O que Jesus estava colocando para eles ali é que, na realidade, eles não tinham merecimento daquilo que eles estavam pedindo. Por quê? Eles não faziam de coração. Tá? O meu entendimento é exatamente esse. É que eles, apesar de pedirem a clemência, ou seja, a necessidade de um Jonas para poder ajudá-los, eles não faziam isso com o coração, que era a coisa mais importante quando a gente faz uma solicitação ao Criador, ao próprio Jesus, que é o nosso irmão maior. E aí, eles colocam, fazem essa observação nessa passagem, né? Aqui no 12,43. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa nos lugares áridos procurando repouso e não encontra. E aí ele prossegue no 12,44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Aí ele finaliza aqui no 12,45. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e torna-se o último o estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Eu interpreto com isso aqui que eles estavam tentando mistificar a solicitação para Jesus. Eles não queriam de fato aquilo. Eles não consideravam aquele pedido que eles faziam de coração. Era uma coisa exterior, não era uma coisa de verdade. Por quê? Quando Jesus afirma que eles não terão esse sinal de Jonas, é porque, na realidade, eles não tinham ainda o mérito, porque em Nínive, quando Jonas faz a pregação, aquelas pessoas mudam de conduta. E eles absolutamente não mudavam de conduta. Eram quem? Eram fariseus, né? Eram escribas, pessoas que detinham um conhecimento da lei da Torá, né? Da lei do Senhor, mas mesmo assim continuavam errando e continuavam dessa mesma forma, equivocados. Cabe a gente aqui uma reflexão no seguinte sentido. Todas as vezes que nós temos uma mudança de conduta, ela, de uma certa forma, ela se reflete nas nossas ações, né? A gente muda o pensamento, a gente muda automaticamente o que a gente executa. Para que a gente possa estar falando aquilo que a gente executa, é necessário o quê? Que a gente interiorize o que é verdadeiro para nós. Porque senão a gente fica explanando uma coisa, botando da boca para fora e vivenciando outra. Toda a questão de misericórdia, clemência do Criador, do Pai, ela está voltada para quê? Para o nosso merecimento. Normalmente, quando a gente diz que a gente não é abençoado, ou que a gente não recebe alguma coisa, é porque Deus não ouviu as nossas preces. E a gente não faz o exame de consciência se a gente merece, de fato, aquilo que a gente está pedindo. Mesmo numa situação, que era uma situação dessa, delicada, que se passava nesse momento, nessa passagem de Jonas, né? Sinal de Jonas, Jesus, ele é muito firme com aqueles homens que se diziam doutores da lei, que estereotipavam uma coisa que eles não eram. Eles não eram puros, não eram pessoas tementes a Deus, e muito pelo contrário, eles não vivenciavam aquilo que eles diziam vivenciar. Em várias passagens, Jesus, a gente vai encontrar Jesus brigando com eles, dizendo: ó, você tem que procura o seu quarto para você rezar. Mas ele vem para a esquina para ficar de pé para poder mostrar para as pessoas que ele rezava. Em outras passagens, Jesus coloca para eles que eles falavam uma coisa, né, exteriorizavam uma coisa e vivenciavam outra. Então tudo isso é um acúmulo de informações que vai chegar exatamente, culminar nesse momento final aqui. Olha, vocês vão estar piores do que ainda vocês são, porque vão sair de casa e vão voltar ainda com 7 espíritos piores do que vocês aqui. Ou seja, aquela situação deles, eles precisavam de uma maneira, uma modificação total, completa, muito maior. E aí a gente traz isso para o nosso dia a dia. Quando a gente está buscando aqui o entendimento do Novo Testamento, né, que para todos nós é o código de conduta moral que Jesus nos deixou, a gente sabe que isso não vai virar de uma hora para outra. É um processo muito lento, paulatino, em que há necessidade da gente tomar esses ensinamentos em doses homeopáticas. O evangelho eu encaro como se fosse um elixir. É um elixir que a gente vai tomando todos os dias, pequenas doses, e a partir do momento que você vai interiorizando essas informações, ela passa a fazer parte da sua vida. É como a gente ir ao centro. Se eu me proponho a fazer isso uma vez por semana, no início eu vou achar isso muito complicado. Mas a partir do momento que eu tomar como aquilo um hábito da minha vida, eu acabo fazendo isso e não vou depois ter nenhum tipo de problema em cumprir isso. Então, vou lá, tomo meu passo, bebo minha água fluidificada, ouço a minha palestra, faço meu tratamento, como uma coisa normal. Não simplesmente querendo, depois de 3 meses acabou, já era, passa. Porque se a gente sair, se a gente não seguir com isso, a gente vai acabar caindo que nem esses companheiros. A gente volta ainda pior quando a gente se retirar de lá. É uma condição que nós precisamos interiorizar para que a gente possa fazer disso um hábito. Tem uma frase na doutrina espírita que ela diz o seguinte: toda virtude, um dia, ela já foi disciplina. E é verdade. Para que a gente possa não cometer equívocos ou amenizar esses equívocos, há necessidade da gente fazer o policiamento das nossas ações. A mentora do Divaldo, que é a Joana de Ângeles, ela diz que vai demorar muito tempo, e demora-se muito tempo para você adquirir uma virtude. Então, por exemplo, se eu sou maledicente, ou seja, se eu falo mal das pessoas, para que eu possa não evitar fazer isso, eu preciso me policiar e começar a não fazer. Se eu sou ciumento, se eu sou egoísta e tenho vários equívocos, né, que eu trago dentro de mim, eu primeiro preciso reconhecer que eu tenho. E aí, a partir do momento que eu começo a me policiar para que essa situação ela não perdure, aí sim vai ficando mais fácil da gente poder até vivenciar isso de uma maneira tranquila. E ela diz exatamente isso, o que a frase comenta: toda virtude, um dia ela já foi disciplina. Porque a gente não melhora no estalar de dedos. Quando Joana diz que vai demorar muito tempo para a gente, às vezes, adquirir uma virtude, ela tem razão. Porque nós estamos há tantas encarnações errando no mesmo problema, no mesmo obstáculo, na mesma situação, que é tão, para a gente já virou aquilo um hábito. Se eu não conseguir modificar esse hábito, ele vai continuar para sempre. Então, por exemplo, hoje, quando as pessoas às vezes me perguntam lá no centro: há quanto tempo você vem aqui? Por que você vem aqui toda semana? Falei, já tem muito tempo que eu vim aqui, e para mim já é uma coisa que já é natural. É como se fosse escovar os dentes de manhã, tomar uma água, parar para almoçar, porque já para mim já virou um hábito. Você internalizou. E eu internalizei. E aí, quando você vira isso um hábito, aquilo passa a fazer parte de você. Eu até entendo que às vezes, quando a gente começa a adquirir um hábito na nossa vida, a gente vai tentar colocar um hábito saudável, por exemplo, ler o Evangelho. Quantos de nós, efetivamente, a gente lê uma página do Evangelho durante o dia? Eu não digo nem de manhã, nem à noite, eu digo durante o dia. Quantos de nós? Quantos de nós reza para dormir? Quantos de nós reza ao acordar? São situações que, se a gente não colocar isso dentro da nossa maneira, no nosso hábito, na nossa vivência, a gente não vai fazer. Disciplina. E os amigos espirituais, eles até vão mais longe. Ele diz o seguinte: você não precisa parar muito tempo para você poder entender o Novo Testamento, a codificação. Uma página que você leia por dia, 20 minutos de estudo, em pouco tempo você já tem todo um cabedal de conhecimento, de informações, que vai passar muito mais rápido do que você imagina. E a gente acha que, poxa, mas codificação e Pentateuco são 5 livros. Pô, se não o Testamento, pô, 27 livros aqui. O Haroldo só deixou pra gente 5. Mas ainda falta mais uns 22. Mais 22 que ele tá fazendo. Mas isso, gente, vai passar tão rápido. Vai ser uma coisa tão rápida que a gente depois a gente vai sentir falta. Quando nós começamos esse estudo aqui, há 11 anos atrás, eu não imaginava que fosse chegar, durar tanto tempo. E quem propôs o estudo já saiu muito mais tempo do que, que eu imaginei. Ah, vai ficar um ano, não ficou nem um ano. E a gente continuou. Mas a gente sabia, desde o momento que a gente se aceitasse a proposta, a missão de fazer o estudo, da minha parte eu encararia de outra forma. Encararia como um compromisso. Então, toda quarta-feira eu estou aqui uma hora para poder trabalhar isso. E não vejo nenhum tipo de problema em todos esses anos. Então, é exatamente isso. Essas as nossas virtudes, elas farão parte de nós quando nós, primeiro, nos dispusermos a fazer. Porque só depende de nós. A gente tem livre-arbítrio, a gente sabe disso. E dentro das mazelas que nós trazemos no nosso espírito, né? Egoísmo, orgulho, essas são as duas maiores, e todas as demais, elas são inerentes a elas, vão fazer o quê? Fazer com que a gente possa, de fato, tentar essa modificação. Talvez, e é muito provável, a gente não vai passar essa encarnação com todas, adquirindo todas as qualidades. Não vamos. Mas necessitaremos de outras. E outras para a gente poder melhorar. Mas é importante que a gente inicie esse processo. Agora, para você iniciar um processo de modificação na vivência evangélica, uma sociedade cristianizada, que é o que a gente pede, há necessidade da gente ter um roteiro. O roteiro chama-se Novo Testamento. Porque como é que nós vamos ser melhores se nós não sabemos, não temos uma orientação nesse sentido de como trabalhar essa nossa melhoria? Fica muito difícil. Então, o Novo Testamento, seja ele estudado num grupo evangélico, num grupo católico, num grupo espírita, qualquer que seja, que tenha essa condução de conduta moral elevada, vai ajudar essa sociedade a se transformar. E aí, a gente não vai ver, de repente, em determinados locais, situações de completa falta de moralidade, que a gente está vendo aí todos os dias na TV. Que as pessoas roubam, nem sabe por que roubam, mas está roubando, e é por isso mesmo. Porque não dói na consciência essa situação. Não pensa no que aquilo que está acontecendo naquele momento vai prejudicar outras pessoas. A partir do momento que você tem a condução, a orientação do Novo Testamento, as informações que estão aqui abertas para quem quiser ler, a gente vai tomar um outro rumo, destino das nossas vidas. Consequentemente, a gente vai estar modificando a nós mesmos, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país e a sociedade como um todo. Isso passa por aqui, passa pela transformação de cada um. Não vai ser uma assinatura de papel, um decreto baixado, que vai modificar a sociedade. Isso a gente já viu, a gente já sabe disso. O próprio Édito de Milão, quando Constantino ele apregou que a religião católica deveria ser a nova religião do Império Romano, não fez com que Roma se transformasse em cristã, uma sociedade cristianizada. Muito pelo contrário, os cultos pagãos continuaram, as pessoas faziam porque era obrigado por fora, exteriorizavam, e verdadeiramente a vivência cristã não foi modificada dessa forma. Então, é uma questão de opção de cada um. A partir do momento que nós acharmos que a nossa conduta não está correta e a gente precisa modificar, a gente precisa primeiro buscar esse roteiro. Esse roteiro, eu entendo que está no Código de Conduta Moral, que é a própria vivência de Jesus, os seus ensinamentos que ele nos deixou. Edson, quer complementar alguma coisa dessa passagem do Jonas? Tem mais gente. Antes da gente ir para outra. Tem mais gente querendo falar. Ninguém... Quer, Simoninha? E a nossa irmã que chegou? Não, né? Não tem mais ninguém querendo complementar. É interessante esse capítulo de Mateus. É porque fala da nossa postura. gente fica procurando anjos, santos com pés de barro. É isso que Jesus diz. Sim. Estamos diante do Mestre. A gente nega o Senhor porque é muito mais fácil aceitar aquele que é repleto de viciações como nós. Isso. O que é natural isso? A identificação que nós fazemos com um companheiro que está nas mesmas dificuldades que nós. Jesus, e é interessante que a divindade sabia disso. Tanto que ela convocou, não convocou santos, apóstolos do Senhor. Eu fico pensando, se você tem um problema na vibração da sexualidade e chega diante, vamos colocar aqui de maneira metafórica, diante do portal lá do céu, e tá Maria para te resolver, para te receber, a gente vai ficar tomado de vergonha. Mas se for Maria de Magdala, ela vai falar, minha filha, tive muitos problemas com você. Fica bem. Nós somos violentos. Pedro vai falar exatamente isso para nós. Meu filho, peguei Jesus 3 vezes. Relaxa. A oportunidade vem. Uhum. Só que nós temos que começar a buscar o Senhor. Jesus está dizendo para esses fariseus que nós somos assim, já reparou? Nós temos uma gama imensa de oportunidades para poder ser melhor. A gente ainda quer sinal. A gente ainda fica, nas nossas preces, o Cosme falou com muita propriedade, a gente pede mais do que agradece. Pede muito até. Nós somos pedintes eternos. Em vez de agradecer as oportunidades que Deus dá para a gente praticar o amor o tempo todo. Nós estamos sempre sendo convidados, através da vida, aonde quer que nós estejamos. Nós falamos aqui que o campo de ação de Deus é o mundo todo. Não é só dentro da casa espírita. É isso que Jesus falou. Nós somos uma geração hipócrita. Que nós estamos nos completando de conhecimento, de conteúdo. Hoje ninguém aqui nessa sala, eu sinto muito, pode chegar e dizer, poxa, isso eu não sabia. Ai, peraí, passa a mãozinha na minha cabeça aí, que eu não tinha conhecimento disso. Não dá mais. Emmanuel já falou isso. Esta nova geração não tem mais o atributo do eu não sabia. Não dá mais. Porque nós vivemos uma geração de disseminação de conhecimento. Você pode até não querer, mas ele chega a você. Ele chega através dos exemplos daqueles que estão ao seu redor, que a gente critica. E a gente fica rotulando lá, né? O que é o bonzinho tem aquela palavrinha lá que eu não vou citar aqui. Nós fazemos o tempo todo. Nós queremos... Aqui então, quando nos tornamos numa empresa, tem uma pessoa aqui na sala que sabe disso, se você não utilizar de forma prática a palavra ambição, você está ferrado. Se você for ponderado nos seus sentimentos e tentar buscar a prece da Patrícia, falava sobre isso, reconhecendo o companheiro, o que está doendo no coração dele para ele agir assim? Porque ninguém é verdadeiramente mal. Jesus já falou isso, Pedro, ninguém é mal. Os homens são, na verdade, equivocados, confusos. Eles não conhecem o amor na sua plenitude. Quando a gente toma contato com o amor, a gente se encanta. E são os exemplos que a vida nos dá. Eu vou citar um aqui, que eu sou fã dele. Estou até querendo criar um fã-clube, que é, para mim, Francisco de Assis. Mas nós temos 1 bilhão de outros. Conversávamos com o patrão sobre isso. Aí eu falei, esses são conhecidos. Eu falei, pois é, mas tem os desconhecidos. Que a literatura espírita traz de uma maneira impressionante. Tem Abigail, tem aquela do 50 anos depois, Lídia. Tem 1 milhão de corações que vieram aqui exatamente, não vieram para ensinar a nós não, tá gente? E para viver o Evangelho. Nós é que, na nossa incapacidade de aceitar o Senhor, a gente fica se prendendo ao exemplo mais fácil. E é isso que Jesus diz, pô, vocês não querem sinal? Meu Deus do céu! Vocês precisam para... É a rejeição da semana passada, eu não quero isso aí, porque isso implica em mudanças que eu preciso fazer. Eu adoro falar mal dela. Ai, comprado tanto. O que você acha dessa mulher aqui? Nossa. O que você acha daquele irmãozinho na televisão? Aquilo ali é um safado. Se a forca ainda existisse, eu queria que ele estivesse na primeira fila. Esse é o nosso pensamento. Esse é o nosso racional. Então é o que Jesus fala. A gente tá sempre naquela postura, o Espírito principalmente. Vocês me desculpem, me perdoem. Essa palavra, essa frase, gente, nem é minha. Eu peguei essa frase numa palestra do Haroldo e concordei com ele. O espírita hoje se tornou túmulo caiado. Ele conhece as necessidades que ele tem que combater, ele conhece aonde ele tem que se esforçar, mas em alguns momentos a gente ainda se encontra na condição de julgador, de juiz, opinando, dizendo que fulano é ruim, fulano é bom, rotulando, e eu não vejo Deus fazer isso. Eu não vejo Jesus fazer isso em lugar nenhum. Eu procurei. Peraí, onde é que Jesus está censurando aqui? Nossa, não é possível, não tem. Olha, olha, é o que o Cosme falou. O Novo Testamento é um roteiro. Nós temos que estar dispostos a aceitá-lo. Nós temos que estar com o coração aberto para simplesmente dizer assim, Senhor, eu vou efetivamente segui-lo. Ontem, minha esposa me fez uma pergunta sobre uma companheira que está passando por um problema muito sério. O marido parece que está querendo que ela tome uma postura que ela não quer tomar. E ele disse, se você não fizer isso, eu vou deixá-la. E ela falou com ela lá no WhatsApp e ela veio trazer a pergunta a nós. Como se nós fôssemos senhores de qualquer conhecimento para ajudar alguém. Mas, de qualquer forma, ela trouxe. Nós conversamos e falamos assim, minha filha, o que disse o Senhor? O amor liberta. Ah, tu está me dizendo então que ela tem que deixar o marido embora? Eu não disse isso. Eu disse que o amor liberta. Nesse momento que o coração está constrangido, eu não tenho um roteiro de postura, porque ela quer isso. Me dá aí o template. Me dá o template da minha ação. Ah, tu faz assim, assim, assim, assim. Aí ela quebra a cara. Nossa, não sei, meu filho. Pergunta para quem tem a condição de orientar. Não sou eu. Eu sou tão falho. Você, nos momentos de crise, eu também dou... Me encolho, fico buscando o colo do mestre. O que sou eu para dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer? Então é que nós temos que começar a realizar a nossa vida. É o Senhor Jesus que nós temos que colocar no nosso coração. O que Paulo disse? Eu hoje não vivo mais. Ele vive em mim. Está lá, está lendo o livro. Vai chegar nessa parte. Em algum momento Paulo ficou desesperado. Nossa, eu não consigo atender a tantos corações. Jesus chegou para ele e falou assim, meu filho, é natural que você não consiga estar em todos os lugares. Atende o que está à tua mão. Aqui, ó, próximo de mim. Na minha casa. Aquele nosso companheiro que está com dificuldade em aceitar nossa mudança. Não vai entender, não adianta. Não é você que tem que forçar que ele te compreenda. É você entender o que se passa no coração dele. Presta de abertura para os companheiros que estão aqui. Exatamente isso. Não entendem. Meu filho, está muito preocupado com o próximo. Talvez trabalhe essa dificuldade em você. Ainda está faltando olhos de ver. Todos estamos no mesmo caminho. Estamos na mesma estrada. Então, não fica tentando exigir do companheiro que você ainda não possui. Não dá. Vamos primeiro colocar no nosso coração e viver o nosso dia a dia. Um bom dia, uma postura mais carinhosa. Deixou o copo em cima da mesa e manchou aquela mesa de carvalho linda, higienizada. Calma. Você que vai gritar. Ah, olha só! Essa toalha molhada! Nós passamos um texto em áudio que era paz em casa. Vamos começar a adotar essas atitudes. Paz na Embratel. Porque nós estamos vivendo um momento de, gente, de grandes transformações íntimas. Isso que vocês estão sentindo, essa dualidade, momento em que falar, depois se ver na postura errada, esse já é a consciência dizendo para você mudar. Porque quando nós não éramos sensibilizados, era muito pior. Fazia e dane-se. Hoje não, hoje eu chego em casa e falo, ai, o que eu falei pro Cosme, meu pai? Vou mandar aqui um WhatsApp para ele. Não, não, não, vou gravar e falar em áudio, que fica mais convicto. Porque escrever, descreve qualquer coisa. Até copia texto da internet. Vamos ao segundo texto, então, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. A verdadeira família de Jesus. Gente, vou pedir aqui para a Patrícia ler rapidinho. No Honrar Pai e Mãe, no capítulo, tem uma explicação muito boa do Kardec. Capítulo 14. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Está no 233. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus, capítulo 7, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consciência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhes atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos, não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia, mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou, com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Eu acho essa explicação aí muito boa, porque nessa passagem a gente tira algumas, pequena, mas a gente tira algumas colocações importantes. Por exemplo, se as pessoas estavam informando que a sua mãe, a mãe de Jesus, e seus irmãos estavam ali, então Jesus teve irmãos. Coisas que nós aprendemos que Jesus era filho único. Que... Então, tá aqui. Ah, porque as palavras em hebraico elas tinham outro significado. Não, tá aqui. Sua mãe e seus irmãos. Podia ser primo, podia... Então Jesus teve irmãos. Novo Testamento. Não é nenhum livro espírita, não. Tá? Outra coisa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele aponta, mostra os discípulos, que são todos aqueles que estão ali do lado. Kardec faz uma observação aqui, isso é comentário de Kardec, tá? E ele informa que Jesus jamais perdia a oportunidade de ensinar as pessoas, de exemplificar. A gente pode pensar e imaginar que ele já estava querendo aí já falar sobre a questão da parentela espiritual. E a parentela espiritual é uma coisa que todos nós já vivenciamos aqui. Por exemplo, muitos têm amigos que são muito mais do que irmãos. E tem irmãos que são quase que verdadeiros desafetos. E estão na mesma família, com os mesmos laços consanguíneos. Os amigos espirituais nos relatam que nossa verdadeira família é está na parentela espiritual. Por quê? Porque são espíritos que estão afinizados, que têm os mesmos objetivos e têm a mesma frequência, a mesma sintonia. Tanto é que, às vezes, a gente encontra dois irmãos que são completamente diferentes um do outro. Feitos na mesma forma, com o mesmo pai e com a mesma mãe, porém, completamente distintos. E aí a gente imagina exatamente isso. Por quê? Como são espíritos, espíritos milenares, cada um tem a sua individualidade e cada um pensa do jeito que chegou até aquela encarnação ali. E aí a gente vai encontrar pessoas completamente diferentes uma das outras, mas que tem uma afinidade com a gente, que nós podemos considerar quase que irmãos nossos. Eu vi isso na família da minha esposa, porque a minha esposa chamava de tia uma amiga da mãe dela, que era realmente foi a vida inteira tia. Ela é realmente da família, porque tinha uma sintonia assim total. E as irmãs da sua mãe eram completamente diferentes uma das outras. Tinha uma dificuldade assim muito grande. A gente só consegue explicar isso através da reencarnação. Filhas do mesmo pai, da mesma mãe, mas com uma dificuldade muito grande de seguir. Nessa passagem, algumas pessoas falam que Jesus menosprezou a sua mãe, Maria, menosprezou seus irmãos. A gente tem que imaginar e pensar o seguinte: se ele era... a sua vivência, o seu apostolado, o seu mecenato, a sua vida foi toda calcada no amor, ele, já, não, não, ele jamais tomaria uma atitude contrária àquilo que ele pregava, como foi o que o Kardec colocou aqui. Então, cabe para a gente aqui, nesse momento, a gente ampliar a nossa família, né? E talvez Jesus quisesse estar dizendo exatamente isso, que a nossa família é muito mais do que aquela família que nós temos e que a gente imagina. Não, eu vou fazer aqui para beneficiar a minha família. E a gente esquece que os outros parentes que nós temos são pessoas de fora, são pessoas que não estão próximos a nós, não fazem parte do mesmo clã, então nós temos que prejudicar. E ele fala exatamente o contrário. A minha família, né? A minha mãe e meus irmãos são todos esses aqui, que seguem o quê? Os ensinamentos do pai. Então ele estava ampliando essa parentela, essa família, né? E nos relatando o quê? Que ela está muito mais adiante do que aquele círculo fechado que a gente chama às vezes de parente, né? De amigo, de irmão, de ente ali. A gente tem, pela própria orientação de Jesus, que ele era um espírito realmente que amava a todos, né? Que ama a todos, né? Jesus, apesar de não estar mais aqui fisicamente, ele está assim, muito próximo a nós. Ele disse que não abandonaria nenhuma das suas ovelhas e não perderia, né, nenhuma delas. Então a gente ratifica através dessa orientação, dessa passagem, que nós temos, se hoje nós estamos agregados num grupo familiar, esse nosso grupo familiar, muito possivelmente, ele pode se expandir. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos num outro grupo, e assim sucessivamente. Por quê? Por causa da afinização espiritual de cada um de nós. Ocorre que a maioria de nós, a gente não consegue largar aquele grupo que a gente se encontra, porque a gente acaba criando grilhões, né? A gente acaba se amarrando um ao outro, e a gente acaba voltando para poder a gente conseguir resgatar tudo aquilo que a gente está fazendo de equivocado. E a gente não consegue sair dali. Porém, a gente tem que pensar que esse nosso grupo familiar, ele pode se expandir. Outros podem se afinizar conosco, melhorar essa sintonia e essa família cada vez ficar maior. Vindo até reencarnar com algumas pessoas que a gente nunca tenhamos convivido. Alguns vão ajudar, outros não. E isso acontece muito nas famílias, nos casos. E eu tenho certeza que cada um aqui deve ter essa vivência, já viu isso em algum lugar. Uma criança, um parente, alguém que já tenha vivenciado essa situação. Acho bem salutar essa passagem aqui. Ela termina, basicamente, nesse capítulo 12, né? A gente vai entrar agora no capítulo 13. No capítulo 13, Mateus, ele vai começar a falar um pouco sobre parábolas, né? Sobre as histórias. Então, os ensinamentos que nós tínhamos que observar até aqui, com passagens da vida de Jesus, não que vai terminar, mas agora o Evangelho de Mateus, ele vai trabalhar muitas parábolas, e há parábolas, inclusive, que a gente nem conhecia. São muito similares, são muito iguais, mas a gente vai se deparar aqui com algumas histórias que a gente... Ah, essa parábola existe? Existe, porque são pouco divulgadas, né? São pouco faladas. Como elas são histórias muito parecidas, às vezes uma ficou mais famosa do que a outra, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, né? Das 10 virgens. Então, tudo isso são histórias que a gente vai encontrar aqui, agora a partir do próximo capítulo 13, esse capítulo do evangelista Mateus. Eu queria que a gente passasse para a segunda parte, né? Para fazer as orações. E a gente fica bem pensando naqueles companheiros que nós trouxemos, os nossos pensamentos, né? Os nossos amigos, essas pessoas que estão aqui também conosco, né? Esse grupo que está aqui, que sempre vem nos visitar também, para a gente poder fazer um trabalho bastante profícuo nisso. A gente vai pedir para o patrão fazer a irradiação, pedir para a Simone fazer a prece desencarnada e pedir para o Edson encerrar com a prece de encerramento hoje. Para a gente poder finalizar aqui, que já são 1h58. Jesus amado, aqui te agradecemos, querido Jesus, por todas as bênçãos derramadas aqui, nesse estudo, nesse ambiente, que esse abraço em luz possa entrar em nós, neste momento, desafogando nossos corações, acalentando, nos colocando firmes, da certeza de que somos, sim, eternamente amados e protegidos. Pedimos, então, a todo o nosso planeta, a nossa humanidade, ao nosso país e a todos os países que estão nesse momento necessitados, para todos aqueles que estão, Senhor, chorando e gritando por auxílio, pelos remédios, para aliviar as suas dores. Em especial, pedimos a sua luz para Amanda Tinoco Cavalcante, Theo Cavalcante, Cristina Maria, Luan Braga, Mondalisa Tinoco, Marcos Vinícius, Ian Cavalcante, Cristiano Lima, Flávia Regina Almeida, Maria Eduarda Almeida, Carlos Agrippino, Maria Henrique Lopes e Jussara Rodrigues. Que assim seja. Sim, sim. Que assim seja. Senhor Jesus, Mestre do Divino Amor, Meigo, Rabi da Galileia, nesse momento, Pai, direcionamos os nossos pensamentos ao alto e pedimos, Senhor, pedimos por todos aqueles que desencarnaram, que se encontram na verdadeira vida, para que a consciência, Senhor, lhe chegue como um bálsamo, que lhe chegue com a certeza que esta sim é a verdadeira vida, que a espiritualidade amiga haja sobre todos aqueles irmãozinhos, os suicidas, os abortados, os que ainda não têm consciência da sua verdadeira realidade. Enfim, Senhor Jesus, pedimos em especial pelos seguintes irmãos: Gabriel Cavalcante Carneiro Leão, Cora Ribeiro Tinu, Adriana Tomás, Maria das Dores Menezes dos Santos, Júlia de Moraes Pontes, Marcos Antônio Nogueira e Inês Moura. Que todos eles sejam abraçados pela espiritualidade amiga e envolvidos com o teu amor. Obrigada e que assim seja. Assim seja. Amigo Jesus, a nós só nos cabe o agradecimento pelo que nos foi ofertado no dia de hoje, pelo convite, Senhor, que tu fazes a nós estarmos reunidos em teu nome, identificando, mestre amigo, o que nos dificulta o relacionamento mais harmonioso, mais fraterno com nossos semelhantes e com o mundo que nos cerca. Agradecemos, Senhor, os teus prepostos que aqui estão, estiveram nos auxiliando, nos intuindo, para que pudéssemos absorver, Senhor, o extrato, as palavras e dos textos que hoje aqui lemos, as energias que foram espargidas neste ambiente, que absorvemos e que agora fazem parte de nós. Sejam elas divididas com instrumentos que nós somos, a tua seara, os companheiros que habitam conosco o mesmo lar, o mesmo ambiente de trabalho, o nosso caminho ao retorno à nossa casa, onde quer que nós estejamos, Senhor, sejamos ferramentas da tua paz, da tua caridade, da tua misericórdia. E felizes, agradecidos, nós te rogamos a permissão para encerrarmos o nosso estudo na tarde de hoje, todos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, aos companheiros que fazem a coordenação desse trabalho, desse estudo. Que Jesus possa nos amparar e que as benesses que nós aqui recebemos, nós possamos dividi-las com todos aqueles que nós encontramos pelos nossos caminhos, nossos companheiros de trabalho, nossos familiares e também os nossos desafetos. Vamos em paz, Jesus nos acompanhe, nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima semana todos novamente aqui reunidos. Que assim seja. Que assim seja. Ó, 2:04. 59 minutos certinho. Gravou de novo? Gravei.